новое предмясо дороги. Solas 35, direita Solino 21, décimo 9. 219. Autorizado Alfa Índia para o portão 01. Alfa Índia, Onda, 602. Uno 263, Confins, escute a informação Zulu, time 2013, qual o nível para Confins? 380, Zulu. 04, qual a porta 612? adiantando no que pode, mas segura lá, por favor. Eu solo. 176 para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 3, padrão, está autorizado ILS sem glide, informe o localizador. Ciência, descendo 2 mil pés, 1013 o ajuste, o ILS sem glide autorizado, informará no localizador, vou no 776. Cruzou Confins, nível 380, aeroveto 58, decola pistola 0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva direita, subida agora, levar o transição Gonza, controle 1, 9.35, torno no 8.6, código 5103. Você repetir a parte da subida? Vai manter a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, posto curva direita, subida gole, eval, transição, Gonza. Ok, o resto foi interpretado aí. Tentativo, gole, eval, Gonza, o controle em 1, 1.9.35, tô 1.8.6, e o código 5103. Correto, 612, chama pronto, puxa acionar. Localizador, tem um campo à vista, voo no 776. Voo no 776, complete. Aproximação, chame Torre Salvador, 1.8.6. Torre Salvador, 786, voo no 776, voa. Salvador, uma boa noite, boa noite, 776, vai, cabe travado, 1.5 milhas do externo visual com a 1.0. Boa noite, 776, avistado, posicionado, 1.0, vento de 1.70 graus, 5 nós, ajuste 1.0 no 3, informam restrição, primeiros 9.0 metros da pista, 1.0, impraticáveis. Ok, ciente da restrição, livre pouso na 1.0, boa noite, 776, confirme o vento? 1.80 graus com 4 nós. Copiado, agora no 776. 776, solo, aos 46, direita, solo em 121, décimo 9. Lembrando direito, solo 129, gono 776. Salvador, boa noite, vou no 776 na Taxway Alpha. Boa noite, no 776 via Alpha, última esquerda Índia, portão 2, do pátio 1. Afirmativo, via Alpha, última esquerda Índia para o 2, vou no 776. Jet 6708, autorização a Recife. Quem foi que solicitou Recife? Então, o Jet 6708. 6708, Recife será coordenado. O nível 330, prepare a saída Puca Transição Aracaju Web 6708. 330, Puca Aracaju Web Jet 6708, Nácio. Leão 380 será coordenado, prepare da Elblaze, guarde cópia, 3197. 3197, da Elblaze, guardando cópia na sua escuta, quando autorizado, só chamar. 3197, obrigado. Para. Web 6708, está pronto para cópia? Autorizado Recife, nível de voo 330, Aperuísque 58, decola da pista no zero com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. A frequência do controle Salvador em 119.35, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5101 no Webjet 6708. Positivo autorizado para Recife nível 330, na subida Puca Transição Aracaju, vai decolar da pista 10 com curva esquerda, passando a escuta do controle 19-35-18-6, é a torre, e 5101 no transporte. Correto, informe pronto, puxa o acionamento Web 6708. 08, estacionamento 1273, o portão meia dúzia. Autorizado, reporte táxi no 273. Autorizado, 273. Zero, boa noite. O destino Guarulhos, nível 360, confere. Se autorizado 400, agradeço. Pronto, vamos coordenar então 400. A rota Peruísque 50, prepare a saída da El Transição de Nera, guarde cópia, gol 1940. Aguardando, graças ao... está pronto, cópia. 3197, pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 380. A rota Perzulu 14, decola da pista 10 com curva direita, saída da El, transição Bless. Frequência do controle Salvador em 119.35, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5104, TAM 3197. 3197, datão, autorizado Galeão, 380, Upper do Luno 4, decola da 10, curva direita, radial 98, nada El Blast. 1935 é o controle, torre 18612 e o transponder 5104, estamos no box 8. Vai chamar quando pronto para puxa acionamento, muito obrigado, 3197. Por nada. Autorizado, ponto de espera da 10, Juliette Alfa, e quando pronto, chame torre 118, meia dúzia, gol 1273, uma boa noite. Juliette Alfa, autorizado, ponto de espera da pista 10, 1876, boa noite. Boa. 1940, tá pronto para cópia? Afirmo. Guarulhos 400, autorizado, Peruísque 50. Decola da pista 10 com primeira curva direita, perfil da saída da El, transição de NER. Frequência do controle Salvador em 119.35, a torre em 118, meia dúzia. Seu código transponder 5074, gol 1940. 400, Salvador autorizado e grato. Da El, Miner, decola da 10, curva direita, Peruísque 50, 19.35, controle 18, meia dúzia, torre. E o transponder 5074, gol 1940. Tome pronto, puxa o acionamento de 940. Chamará. Decolou 233, ponto 0 na Alfa. 273, autorizado a linha em decolar, pista 1-0, vento de 1-170 graus com 3 nós. A linha decola, pista 1-0 com 1-273. Possibilidade de acionamento na posição posterior pushback, por gentileza, box 8. Ok, em idle, acuse, pronto para push. Autorizado, acionamento em idle power, reporta para pushback, obrigado, 3197. Decolar 258, controle em 1-9, decimal, 65, bom voo. 6930, tenha uma boa noite, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 273, passa 1000 pés na Coli. Fogo no 253, contato radar vigilância, super nível 380. Vigilância central 380, no 273. É, solicitar autorização, o plano de voo para Manaus, Eduardo Gomes. Tente aguarde cópia 6552. Positivo. Puxa, pega o acionamento, objeto 6708, estamos no portão 4. Para o portão número 4, não é isso? Afirmativo, portão 4. Autorizado, reporte pronto para o táxi, 6708. 6708 para reportar. Acionamento 940, Uno. 940, aguarde para o push. 940, aguarde. O ATS 6552, eu solo voltando. Prossiga. O centro pressionou, o senhor fez alguma DLA para o seu plano de voo? É afirmativo, foi feito pela empresa em Campinas. Não vou questionar a empresa, mas acredito que tenha sido enviada para o CESP. Tem um informe horário, por gentileza. Então, inicialmente o plano estava para 21h15. 21h15, o primeiro horário. Ok, aqui nós tínhamos um plano para 21 horas, o centro nos questionou que ele estava vencido e perguntou se tinha apresentado alguma DLA que estava no sistema, por isso que eu lhe questionei. Vou solicitar essa também, ok? Positivo, obrigado, hein? É o 400 para Eduardo Gomes. Você é 45 no meio, Belo Horizonte, 320, Aperuísco 58, sente, aguarde cópia, prepare a saída Gole, transição Gonza. Solo 3197, agora pronto para o pushback no 8. O portão 8 está autorizado, reporte táxi para 3197. 3197, autorizado, push, reporte táxi. Solo, Gol 1940. 1940 para o pushback, coordena com a equipe de solo, assim que o Webjet liberar a retaguarda, você pode executar e informar táxi. Ok, grato. Para o táxi, o Webjet 6708, está com 97 pessoas a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Fortaleza. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, quando lá chame torre em 118612, boa noite, Web 6708. 18-6, boa noite, obrigado. Solo Salvador, olha essa carga 6552. Prossiga 6552. Uma informação, foi questionada a empresa aí, foi feito um novo plano, hora de saída do novo plano às 25, estimado aí mais 3 minutos para poder pedir. Ok, gente, só um instantinho, aguarde copo. Aguardando. Salvador, boa noite, Webjet 6708. Boa noite, autorizado a alinhar ainda